a sinner with us here. Concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus me pague pelo prazer de chorar e pelo estamos aí, pela piada no bar e o futebol pra aplaudir. Crime pra comentar e um samba pra distrair. Deus me pague por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa, fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, missa e gibi. Deus me pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça desgraça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Dia 13 de maio de 1917, Lúcio e seus primos estavam indo à missa. Foi quando ouviram um súbito raio e decidiram retornar para casa, onde no meio do caminho avistaram uma luz que os deixaram pasmos. Foi quando avistaram uma senhora vestida de branco, mais resplandecente que os sols. Fátima, então, durante as suas 7 aparições, deixou 3 segredos para essas crianças, onde no ano de 2000 o Vaticano disse que o último segredo era que ela havia revelado que o homem vestido de branco, que seria o Papa, sofreria um atentado, que ocorreu em 3 de maio de 1981, onde se completava 64 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima. No dia 3 de outubro de 1917, a última aparição de Nossa Senhora de Fátima foi o evento mais recordado por todos como a Dança do Sol. As mais de 70 mil pessoas que ali estiveram disseram que o sol abriu espaço entre as nuvens, realizando fantásticas evoluções, mudando de cor e assustando os peregrinos. Bom, gostaria de pedir a opinião sobre esse assunto para a ufóloga Valéria Canevari. Sobre os fenômenos que aconteceram na aparição da suposta Nossa Senhora de Fátima, o que sabemos hoje através do físico James Campbell e do astrofísico Dr. Jacques Vallée, por intermédio do estudo deles, que houve, pelo menos na ação do disco voador, que apareceu emitindo luzes irradiando calor, que aconteceu um efeito de espectro eletromagnético na frequência das micro-ondas. Tanto que o solo encharcado, porque havia chovido muito, diante de milhares de pessoas que estavam com as roupas molhadas, esse efeito causou a secagem do solo e das roupas. Aquele outro milagre de cair do céu pétalas de rosas, chamado cabelos de anjo. Esse fenômeno acontece geralmente quando um OVNI está próximo do solo. Ele emite uns fiozinhos muito finos, como se fossem teias de aranha. Quando caem ao solo, eles ficam esbranquiçados e se a gente tocá-los, aquilo desaparece, some instantaneamente. Então, graças a esses estudos, que estão bem avançados, hoje a gente pode começar a compreender que o que ocorria naquela época pode estar, sim, ligado ao fenômeno OVNI. E a aparição dessa santa condiz muito com figuras, desenhos de seres que já apareceram em outras histórias da casuística. A gente pode compreender melhor hoje em dia esses tais fenômenos. Outras aparições anteriores às de Fátima seriam também OVNIs. Em 19 de setembro de 1846, nos Alpes franceses, duas crianças também avistaram sobre o rochedo uma moça que brilhava muito e que deixou uma profecia que fosse passada para toda a humanidade. E essa profecia dizia que todos sofreriam se não modificassem e que guerras terminariam com cidades inteiras. E a igreja mudou a situação dizendo que La Salette chorou lágrimas pelos pecados da humanidade. Isso nos impele a repensar os excessos cometidos pela religião. Em 11 de fevereiro de 1858, a mesma entidade luminosa apareceu em Lourdes, França, para uma criança, dizendo que o próprio clero não servia aos céus, e sim ao inferno. A criança foi acusada de ser uma farsante e amotinadora. Foi preciso um milagre para que o povo acreditasse nela. Isso se deu com uma água cristalina que brotou de uma rocha com propriedades curativas. E você, acredita que a aparição de Fátima seria um contato imediato de terceiro grau? The doctrine of universal salvation is a lie, is it not? It's a lie. I wish everyone could be saved, but they won't. sinner with us here.